Igreja, nós vamos falar hoje a respeito de Deus. Quem é Deus? Curva sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos manteve forte até esse instante. Obrigado pelas palavras que já foram ditas a teu respeito, Senhor meu Deus, pelos louvores que foram endereçados ao Senhor. Eu creio que isso agradou o seu coração, Pai amado. Pai, queremos estar firme na rocha, Senhor. Sabemos que esse culto, Pai amado, é do Espírito Santo do Senhor, que Ele possa estar conduzindo esse culto, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que a partir desse instante, o homem João diminua, Pai amado, e que o Espírito Santo do Senhor possa estar usando minha boca para falar a teu respeito, Pai amado. É a oração que eu faço, sincero, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Igreja, parece pretensão minha querer falar a respeito de Deus. Parece pretensão. Mas, infelizmente, muitos não sabem quem é o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus a quem nós servimos. Eu havia já preparado esse texto e logo depois do almoço, eu recebi uma revista que eu assino, a revista Veja. E olhem a capa da revista Veja, de hoje. A figura de um ídolo. A figura de um ídolo. E dizendo que o Brasil surpreende o mundo em razão dos jogos que estão acontecendo. Obviamente que essa capa faz alusão de que bênção está acontecendo tudo certo em razão do ídolo que está ali protegendo aquele ambiente. Tá? Mais à frente, há um outro texto que fala exatamente isso, olha. Deus é uma ficção. Deus é uma ficção. Eu volto a salientar aos irmãos. Eu peguei a revista depois que eu havia preparado o texto da mensagem de hoje. Deus é uma ficção. Quem fala aqui é um senhor de nome Daniel Sotomayor, que é o presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Ateus e Agnósticos. Nada contra, meu pessoal. Nada contra, porque conforme o culto hoje nós vamos entender que o nosso Deus é soberano. Nada contra eles estarem se manifestando, eles estarem se posicionando. A pergunta que fica é: e nós? O que temos feito? Brigado entre nós? Dividindo cada vez mais? Eles estão somando, eles estão se associando. A pergunta é: e nós que acreditamos num Deus único, com tantas posições? Para refletir. Devemos refletir. E essa reportagem, eu até acho interessante que depois as pessoas deem uma olhada. Essa reportagem, ela traz aqui uma pesquisa que foi feita. A pesquisa fala que, segundo o Índice Global de Religiosidade e Ateísmo, do Gallup, publicado em 2012, entre as nações com mais ateus convictos estão Japão, 31%. 31% lá no Japão se declaram ateus ou agnósticos. Depois disso, vem França com 29%. Eles se declaram ateus ou agnósticos. Coreia do Sul com 15%. Alemanha com 15%, Holanda 14% e Austrália 10%. Não são países de terceiro mundo, hein? Não são países de terceiro mundo, são países potência. São países onde nós vemos que o índice de bem-estar entre a população é um índice interessante. Mas o que prepondera? O agnosticismo. O ateísmo. Eles não acreditam no Deus que nós acreditamos. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Mas nós temos um Deus. Nós cremos em um Deus. E esse Deus que nós cremos, lá no início ele falou que isso iria acontecer. Isso iria acontecer. Aqueles que não creem estariam se fortalecendo, e os que creem poderiam estar sendo enganados. Por isso que devemos orar e vigiar. Por isso que devemos estar atentos. O índice, o número de ateus, o número de pessoas que acreditam mais em si, tem aumentado. E nós temos que ficar atentos com relação a isso. Hoje, o poder da informação é muito grande. Muito grande. Hoje, as pessoas querem conhecimento. Eles querem saber o que está escrito. Eles querem resultado. Eles querem conhecer. Por isso, nós também devemos conhecer a nossa Bíblia. Por isso, nós também devemos conhecer o nosso Deus. Mas, interessante, tem mais uma reportagem. Falei de duas, né? Falei da capa e falei do índice. Agora, você vê essa aqui, ó. A redenção de Phelps. Phelps é um cara que, nadando, ele ganha tudo. Nadando, ele ganha tudo. Só que o que acontece? Houve um instante em que ele era extremamente vitorioso, ganhava tudo. Mas ele entrou em depressão. Entrou em depressão. E se envenenou para o vício da bebida e da droga. Internou-se. Meio ano internado. Fazendo uma recuperação. Um amigo dele, astro de Hollywood, o visitou, entregou um livro evangélico e ele se converteu. Phelps aceitou Jesus, se converteu, congrega numa igreja e dá testemunho. Só que é uma reportagem de uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas. Não fala uma letra de que ele aceitou a Jesus. Não fala uma vírgula de que ele hoje é cristão. Não fala uma letra que hoje ele conhece o Evangelho. Perceba que a luta é mais sutil nos dias de hoje. Percebam que a luta é muito mais sutil nos dias de hoje. A revista, ela começa com um ídolo. A revista enfatiza que as pessoas estão desacreditando em Deus. E quando há um testemunho, a revista se cala. Isso chama-se manipulação de informação. Isso chama-se manipulação de informação. Então, amados, é preciso orar, vigiar e conhecer. Porque Pedro fala, haverá um momento que vão perguntar qual é o fundamento da tua fé. Haverá um momento que uma pessoa dessa vai lhe perguntar, mas qual é o fundamento da tua fé? Não, porque Deus é bom. Não, mas o meu também é bom. Não, mas porque Deus é... Não, mas o meu também. Não, mas porque... Não, eu também sou bom. Eu só faço coisas corretas. Não devo ser... esquecer, não devo nada. Eu sou uma pessoa honesta, mas não tenho Deus. Então, nós precisamos conhecer quem é esse nosso Deus, para quando chegar esse momento, nós estarmos capacitados para poder, na palavra, mostrar a eles quem é nosso Deus. Vivemos um momento onde, se você não provar na Bíblia, até mesmo para cristãos, você não convence. O Espírito Santo de Deus parece que não toca no coração das pessoas. Na verdade, ele toca. Mas a resistência hoje é muito grande. Por quê? Estamos virando egocêntricos. Somos confiantes muito em nós. Confiamos muito na nossa força. Confiamos muito no nosso poder. Confiamos muito no nosso conhecimento. O irmão falou, a nossa regra é o Espírito Santo, o ministério dele é hoje. Nós temos que crer na ação do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo, ele vai buscar conhecimento que está em você. Hoje, você não consegue falar com uma pessoa dessa se você não apontar no texto bíblico o fundamento da sua fé. Por isso que eu, em particular, creio que nós devamos conhecer e orar. Orar muito, porque a luta não é fácil. Quem é Deus? O fato da existência de Deus é tão claro, tão visível, tanto através da natureza da criação, quanto através da consciência do homem, que a Bíblia chama o ateu de tolo. A Bíblia fala que o ateu é tolo. Mas quer dizer que 25% dos japoneses são tolos? nós sempre temos que levar em consideração o texto bíblico segundo o caráter de Deus. Nós temos que procurar entender a Bíblia, o texto, conforme o caráter de Deus. Deus não chama ninguém de tolo como nós chamamos. Deus não chama ninguém de tolo como nós chamamos. Quando Deus os chama de tolo no Salmo 14, está falando que eles não têm conhecimento do verdadeiro Deus. O nosso tolo é um tolo pejorativo. O nosso Deus não diminui ninguém. O nosso Deus ama a todos da mesma forma. Quando ele chama o ateu de tolo, ele está dizendo que este não tem conhecimento do verdadeiro Deus. Que ele se fundamenta na verdade dele, na força dele, no conhecimento egocêntrico dele. Qual que é a função da igreja? Uma das funções da igreja: propagar esse conhecimento, divulgar esse conhecimento, levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas, para que não haja tantos tolos. Assim, a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus. Nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum texto onde ali tenta provar por A mais B que Deus existe. A Bíblia já parte do pressuposto que isso está no coração das pessoas. E está. E está. Quando uma pessoa busca o conhecimento próprio, ele está tentando preencher o vazio. Lembra-se que eu falei do Phelps? Ele tinha tudo. Ele tinha, mas havia um vazio enorme, era a falta de Deus. Ele buscou na droga, ele buscou na bebida. Até que alguém falou do Senhor, ele deixou de ser tolo, ele aceitou a obra de Jesus Cristo na cruz, ele se converteu, voltou com a idade que tem a vencer e se manifesta feliz. Quem vê os vídeos dele antes de se converter, recebendo a medalha, é um cara frio, é um cara distante. Quem vê o vídeo dele hoje, após receber a medalha, ele chora. Ele saiu para ir abraçar o filho recém-nascido e beijou o filho com muita alegria. O Senhor age na vida do homem hoje. Só que a grande imprensa não tem interesse em divulgar isso. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, irmãos. Ela supõe a sua existência desde o início. Lá em Gênesis a gente já parte do pressuposto de que todo mundo aceita de que Deus existe. O que a Bíblia ela faz é revelar a natureza, o caráter e a obra de Deus. Pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia sobre Deus é idolatria. Imagine isso. Deus criou o homem, quando recebeu o sopro que passou a ser alma vivente, recebeu algo específico de Deus. Recebeu algo de Deus. Quando houve o pecado, que houve a ruptura desse relacionamento Deus-homem, o homem passou a ter um vazio existencial. Passou a ter um vazio existencial. Busca na sabedoria, busca nos prazeres da carne, busca nos prazeres do olhar, busca na perfeição humana. Por quê? Porque houve a ruptura e ficou este vazio. Este vazio é Deus. Este vazio é o Espírito Santo do Senhor. Por isso que o texto fala: pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia sobre Deus é idolatria. Há um povo que acredita que a árvore é um Deus. Eles pensam errado sobre Deus. Isso é idolatria. Há um povo que acredita que o elefante é um Deus. Eles pensam errado sobre Deus. E isso é idolatria. Nós temos que tomar muito cuidado como nós vemos Deus. Como nós enxergamos Deus. Qual é o poder que nós damos para Deus? Deus, irmãos, não precisa de nada para provar que é Deus. Ele é Deus. Deus não precisa de nenhum recurso criado para provar que Ele é Deus. Porque antes que houvesse alguma coisa criada, ele já era Deus. Antes que houvesse o universo, antes que houvesse a terra, antes que houvesse anjo, antes que houvesse qualquer coisa, Deus já era Deus. Ele não precisa de recurso nenhum para provar que é Deus. Tá certo? No Salmo 50, Deus reprova o ímpio com essa acusação. Você pensa que eu sou como você? O ser humano, aquele que não conhece a Deus, ele precisa se fundamentar numa coisa criada. Ele precisa se fundamentar nas suas ideias. Ele precisa se fundamentar no seu conhecimento. Ele precisa se fundamentar numa imagem. Ele precisa se fundamentar em alguma coisa que foi criada. E Deus fala: eu não sou como você. Antes que alguma coisa houvesse criada, eu já era um todo-poderoso Deus. Irmãos, há um detalhe importante que nós precisamos gravar na nossa mente. Deus existe antes de qualquer coisa que foi criada. Nós vivemos um dia a dia, uma correria religiosa que às vezes a gente não para pensar. Deus, ele existe antes de tudo. Antes de tudo. Deus não foi criado. Ele é autoexistente, por isso que ele é Deus. Se ele fosse criado por algo, ele seria uma criatura. Isso é importantíssimo. Senão viramos idólatras. Senão viramos idólatras cristãos. Idólatras evangélicos, idólatras protestantes, o que é pior, o que é pior, o que não paramos para pensar. Deus existe antes de qualquer coisa que tenha sido criada. Deus, ele existe fora da criação. Deus não existe na criação, ele se relaciona conosco na criação, mas ele existe antes da criação. Isso é importantíssimo. Para começar, uma boa e resumida definição de Deus é o ser supremo, o criador e regente de tudo que existe. Pode parecer que não, hein? Mas Deus tem um controle absoluto de tudo que existe. Nada acontece sem o controle de Deus. Obviamente, nós entendemos que é o controle macro, porque o micro controle das ações individuais particulares já é do conhecimento de Deus. Ele não nos força a fazer algo, mas ele tem conhecimento de tudo. Mas o plano eterno dele vai se cumprir, porque está escrito na Bíblia que vai se cumprir. E nós não podemos duvidar disso. O ser autoexistente que é perfeito. Quando nós começamos a colocar penduricalhos em Deus, ele deixa de ser perfeito, hein? Quando nós começamos a atribuir coisas a Deus que não é de Deus, ele deixa de ser um Deus perfeito. Nós estamos colocando criação humana naquela figura que é Deus. Nós estamos colocando a criação do ser humano naquela figura que é Deus. Deus é perfeito. Não há dúvida com relação a isso. Porque se ele não fosse perfeito, ele não seria Deus. Como é que um Deus imperfeito? Não existe. O nosso Deus é perfeito. Todo Deus que você ouvir falar, onde há alguma coisa de humano, como que a criatura pode fazer algo pelo seu Criador? Foge à realidade. Deus, ele é perfeito, absoluto e tem controle de exatamente tudo. Tudo. Tudo. Tá certo? Ele é perfeito em poder, em bondade. Nós que conhecemos a história bíblica, Nós reconhecemos que Deus, logo que pôs o pecado, ele podia ter acabado com tudo. Mas ele é bom. Ele está prorrogando para que pessoas se arrependam e venham ter essa convivência com ele. Então Deus é extremamente bondoso e rico em sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Sua natureza. Podemos saber que certas coisas acerca de Deus são verdadeiras por uma razão. Por uma razão. Em sua misericórdia, Deus resolveu a revelar alguma coisa de sua qualidade para nós. Parou para pensar se Deus verdadeiro não se revelasse para nós, se ele ficasse escondidinho, fizesse a criatura, mesmo, criasse o mundo e se afastasse, como os deístas imaginam, parou para pensar? Se ele não se revelasse a nós, começou se revelando na criação, conversando com o homem, veio se revelando até que completou a revelação perfeita em Jesus Cristo. Mas já pensou se Deus não se revelasse para nós? Quer seja através da natureza, porque é impossível alguém olhar para a perfeição da natureza e não reconhecer a existência de um Deus, de um Criador. É impossível quando a pessoa faz uma reflexão, que ela para para pensar, que ela não reconheça que tem um Criador. É impossível. A pessoa às vezes luta contra isso. Mas a consciência, ela nos acusa dizendo que há um Deus. A natureza, ela nos revela que há um Deus. E olha que essa natureza, ela está deteriorada em razão do pecado. Imagine como era essa natureza no Jardim do Éden. Pararam para pensar qual que era a perfeição disso? É maravilhoso. E é mais maravilhoso saber que um dia nós vamos voltar a viver essa perfeição, se mantivermos fiéis ao Senhor nosso Deus, único, verdadeiro. É maravilhoso saber que nós temos essa esperança, que haverá um novo céu, uma nova terra, que nós vamos viver essa perfeição. A natureza como é caída, o pecado entrou no mundo, irmão. A dor entrou, o sofrimento entrou. A pulga entrou, o carrapato entrou, o abrolho entrou, o espinho entrou. Antes não existia nada disso, segundo a Bíblia. Você imagina um lugar onde... perfeito! E a esperança que nós temos é que nós vamos viver nesse lugar no futuro. Então ele resolveu nos revelar. Deus é Espírito. Ele é inalcançável e intangível por natureza. Conforme João 4, 24. Ele é inalcançável, porque ele é Deus. Não tem como você chegar a Deus. Mas em razão da graça, da misericórdia de Deus, ele criou um jeito de você alcançá-lo, de você chegar até ele. E qual foi esse jeito? A morte substitutiva de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, criou a oportunidade de nós voltarmos a viver como Adão e Eva, que no final da tarde conversavam com Deus. Deus, por natureza, o homem não consegue alcançar a criatura caída. Mas Deus criou uma condição, que é aceitar Jesus. Através de Jesus, nós voltamos a ter aquele contato que Adão e Eva tinham. E isso é importante que nós reconheçamos. Deus é um. O nosso Deus é único. Mas ele existe como três pessoas, três personalidades. Deus Pai, que está no céu. Deus Filho, que está no céu. E Deus Espírito Santo, como benedor irmão, que hoje exerce o ministério na terra. Que nos ajuda a compreender isso. Que nos ajuda a passar por isso. Que nos ajuda a reconhecer que somos pecadores necessitados de Deus. Mateus 3, 16 e 17. A Bíblia também fala que Deus é infinito. Não tem começo e não tem fim. Ele é infinito. Está certo? é incomparável, não há nada que se compara com Deus. Não existe nada que se compare com o nosso Deus. E é imutável. Isso é importante. É imutável. O mesmo Deus do Jardim do Éden é o Deus hoje e será o Deus no futuro. Deus não muda. O que ele fazia no passado, ele faz no presente e fará no futuro. E isso é importante, irmão. Porque você imaginou se você servisse a um Deus que mudasse conforme a estação do tempo? De manhã está bravo, à tarde está feliz, na segunda é do jeito? Não. Ele é o mesmo Deus sempre. Sempre. Esse é o Deus de Davi, é o Deus de todos os apóstolos e profetas, e é o mesmo Deus nosso. Ele não muda. Ele é imutável. Em razão disso que ele é Deus. Está certo? Deus está em todos os lugares. Presta atenção aqui. Deus, ele está. Ele não é. Ele está em todos os lugares. Ele não é tudo. Os pagãos, o paganismo acredita que Deus é tudo. Deus é essa parede, aquela planta, aquela outra planta. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o mesmo Deus que está aqui na roda de Açaí é o mesmo Deus que está na roda de Londrina, que está na roda do Bosque, que está na roda de Cuiabá. É o mesmo Deus. Ele está em todos os lugares, mas ele não é tudo não, viu, pessoal? Não confundam isso. Não, Deus é tudo. Ah, então eu vou adorar uma árvore. Ah, Deus é uma vaca, vou adorar uma vaca. Não é isso. Ele está em todos os lugares, mas ele não é tudo. Tá certo? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus tem o conhecimento de tudo. Tem o conhecimento do que aconteceu, do que vai acontecer, do que poderia acontecer, do que poderia acontecer. Ele tem o controle absoluto de tudo. Não que, como eu falei anteriormente, não que ele dirija o que é responsabilidade nossa na marra. Não é isso. Mas ele sabe de tudo. Ele sabe, Deus tem conhecimento de tudo. Por isso que eu sempre falo, o culto termina às 21 horas. A presença de Deus não acaba nunca, hein? É no serviço, é no banheiro, é almoçando, é conversando com a esposa, é no mercado, é andando. Deus, ele está sabendo de tudo, ele continua olhando para você. Não adianta vir no culto, ter a posição no culto e lá fora, mudei, agora eu estou vendo o culto, o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, então não. Não é isso. Como Deus está em todos os lugares, ele te conhece tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele conhece o teu interior, ele conhece o teu subjetivo. Está certo? E tem todo o poder e autoridade. Todo o poder que você possa imaginar, quer no campo espiritual, quer em qualquer campo que você possa imaginar, provém de Deus, por isso que ele é Deus. Todo o poder, tudo, todas as leis de física, de química, tudo que você poder imaginar, provém de Deus. Deus é verdade. Aonde há verdade, há Deus. Tá certo? Eu deixei assinalado os versículos para que os irmãos possam, durante a semana, ou no tempo de folga, poder dar uma olhadinha. Se eu fosse ficar passando todos os versículos, não daria para poder treinar o culto. Tá? Mas depois, por favor, levem esse material e depois façam uma leitura para confirmar se isso tudo que eu estou falando é verdade mesmo ou não. Nós somos crentes, Atos 17:11. Nós somos crentes bereanos. O pastor falou, a gente olha na Bíblia se está certo ou não. É assim que funciona. Está certo? Então fala que tem todo o poder e toda a autoridade. Importante, pessoal. o caráter de Deus. Aqui estão algumas das características de Deus, como que estão reveladas na Bíblia. É importante isso, sabe por quê? Para que nós possamos interpretar a Bíblia com mais facilidade. É importante nós conhecermos o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, nós conseguimos interpretar a Bíblia com mais facilidade. Principalmente, irmãos, naqueles textos mais difíceis. Mais difíceis. Porque a pessoa faz aquilo que está no seu caráter, no seu íntimo. E Deus, todas as ações de Deus, são baseadas no caráter de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso, hein? Todas as ações de Deus no mundo são baseadas no caráter dele. Agora, obviamente, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que verificar se é Deus quem está falando aquele texto que você está olhando lá. Porque na Bíblia tem texto que é Deus que fala, tem texto que Deus fala através do profeta, do apóstolo, do escritor, e tem texto que é só o escritor que fala. Nós temos que saber diferenciar quem está falando. Se são os oráculos divinos, quando Deus se apresentou a Moisés, ele estava falando, quando Deus se apresentou a Abraão, ele estava falando. Se são a iluminação de Deus, quando ele usa o apóstolo Paulo, Pedro, qualquer, ou outro, para poder escrever o texto, ou quando é o Paulo, o homem, que está falando. Nós precisamos separar isso, hein? Toda a Bíblia é importante para instruir, mas a Bíblia contém textos que é palavra de homem, que a gente tem que levar em consideração. O texto fala: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Se nós pegarmos só a frase não há Deus, é uma leitura errada. Deus está falando que o ignorante diz em seu coração que não há Deus. Por isso nós temos que pegar o texto, ver quem está falando e pegar a frase completa. Se separar uma palavra ou outra, porque você faz umas criações absurdas aí, coloca a palavra na boca de Deus que ele nunca falou. Mas, quando você entende que aquele texto vem de Deus mesmo, leve em consideração o caráter de Deus. Porque Deus é justo. Ele jamais vai praticar uma injustiça. Ele jamais vai praticar uma injustiça. E quando eu falo isso em sala de aula, as pessoas sempre falam: e Jó? E Jó? Deus não foi injusto com Jó. Mas eu vou explicar numa outra situação que é para vocês irem pensando enquanto isso. Deus não foi, ele não poderia nunca ser injusto com Jó. Vocês vão pensar e a gente vai voltar a tocar nesse assunto, que vai ser assunto de pregação. Não tem como Deus ser injusto. O caráter dele impede que ele seja injusto. Tá certo? Deus é amoroso. Deus te ama assim como ama o pior dos marginais que você possa imaginar. Deus ama a todos. O amor de Deus é igual para com todos. Ele não faz distinção de pessoas. O olhar de Deus é diferente do nosso. Não é como o nosso. É diferente do nosso. Se aquele pior marginal que você acabou de pensar se arrepender verdadeiramente e aceitar o sacrifício de cara, ele vai para o céu. Ele vai para o céu. Isso é o que a Bíblia fala de Deus. Ele é extremamente amoroso, porque para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, amado. Pecou, ofendeu a Deus. Pecou, contrariou a Deus. Tá certo? Então Deus é extremamente amoroso. Deus é verdadeiro. Ele não se apresenta com escaramuças. Ele não se apresenta com disfarces. Você sente, ó, isso é de Deus. Se você tiver o mínimo de dúvida, não é de Deus. Vou repetir. Deus se apresenta como verdadeiro. Se você tiver o mínimo de dúvida no seu coração que aquilo pode ou não é de Deus. Porque Deus A Bíblia fala que ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus, ele não veio para dividir. Ele não veio para confundir, ele veio para clarear, pessoal. Ele veio para clarear. Quando ele fala, não há quem não entenda. Podemos resistir, porque somos humanos. Podemos resistir, mas entendemos. Resistimos, porque o humano, infelizmente, é pecador, né? Mas quando ele fala, ele é claro, ele é verdadeiro. Deus é santo. Deus é santo. Isaías fala que Deus é santo, santo, santo, três vezes. Está querendo dizer que Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo e o Deus Espírito Santo é santo. Isso é importante. Sabe por quê? Porque antes de entrar na presença de Deus, você deve constranger-se, arrepender-se dos seus pecados. Como ele é santo, ele não pode admitir na presença dele um pecador. E nós entramos na presença de Deus quando? Em oração. Antes de começar a orar, pedir perdão pelos pecados. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Romanos 3,23, estaria errado se não fosse verdade. Todos nós pecamos. Então, antes de entrar em oração, antes de entrar na presença de Deus, mas eu não tenho orado, não tenho funcionado. Arrependa-se primeiro, entra na presença de Deus, reconheça o poder e a soberania dele e vamos ver se não funciona. Vamos ver se não funciona. Porque é a palavra dele. Agora, não dá para entrar na presença de Deus pelas portas do fundo. Não dá para entrar na presença de Deus de ladinho. Não vou entrar aqui, talvez não, Deus não veja aquele pecadinho que eu fiz lá. Tá, Deus não está sabendo. Tá, ele está sabendo. O mínimo que tem, é por isso que nós oramos. Deus perdoa tal pecado, tal pecado, tal pecado. E se porventura esqueci de algum pecado, perdoa também, Senhor. Nós temos que entrar puro, santo na presença de Deus. Senão ele não pode ouvir. Como ele é santo, ele não pode ouvir o pecado, ele não pode ouvir o pecador. Tá certo? E hoje, pessoal, não é difícil. É confessar a Deus, inspirado por Jesus, pelo Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Hoje é fácil. Pedimos perdão a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que vai nos lembrar das nossas faltas, e através de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que é o nosso, que está diante de Deus Pai. Deus mostra compaixão. O que é compaixão? Compaixão é quase igual a empatia. É você se colocar na posição do outro. Por que Deus veio em carne? Para passar o que nós passamos, sofrer o que nós sofremos, chorar, sentir dor, ter necessidade, sentir injustiçado. Por quê? É exatamente como nós somos. Ele teve compaixão. Ele viveu com... Olha, imagina Deus abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória para viver como eu. Misericórdia. Já pensou? Então ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu penso, ele sabe o meu proceder. Isso chama-se compaixão. Deus conhece todos os nossos problemas, porque ele sabe tudo. E uma coisa que é importante, amados: não existe pecado novo para Deus conhecer. Às vezes, puxa, mas eu fiz um negócio tão absurdo. Não. Imagine esse mundo. Quantos pecados já houve? Quanto Deus já viu e quanto Deus já ouviu de arrependimento? Então, todos os pecados têm que se levar na presença de Deus, inspirado pelo Espírito, através de Jesus Cristo, para que Deus possa nos arrepender, para que Deus possa nos perdoar e nós possamos ter esse contato com Ele. Misericórdia. Deus é misericordioso. O que é misericórdia? Que nós entendemos. Deus, Ele não nos dá o que nós merecemos. A Bíblia fala em Romanos 3,23 que o que nós merecemos em razão do pecado é a morte. Pela misericórdia de Deus, Ele não nos dá a morte. Através de Jesus, Ele nos proporciona vida. Misericórdia é você não receber o que você merece. Graça é você receber algo que você não merece. Na misericórdia, você merecia isso. Você recebe aquilo. Na graça você não merecia nada, mas Deus te agracia. Ele dá de graça. Entendeu? Deus julga o pecado. Deus, ele é amoroso, Deus é bom, Deus é santo, mas ele julga o pecado. Ele não é um Deus injusto. Ele julga cada pecado no momento exato, mas ele julga cada pecado. Não haverá um pecado que não será julgado. Ah, mas e o confessado? A Bíblia diz que o pecado confessado, ele esquece. Ele esquece. Mas o pecado não confessado, ele irá julgar todos. Todos. Não vai passar batido, não. Deus é amoroso, mas não é injusto. Por isso que nós devemos, o mínimo que seja, ah, eu pensei mal daquilo, é pecado. Ah, eu planejei fazer, é pecado. Ah, mas eu não ofendi, é pecado. Ah, mas eu julguei, é pecado. Arrepender-se. Porque senão, embora esteja dentro da igreja, infelizmente, biblicamente falando, não está na presença de Deus. Não está na presença de Deus. Entrou no templo, primeira coisa, ajoelha e pede perdão por todos os seus pecados. Levantou de manhã, pede perdão dos pecados. Vai dormir, peça perdão dos pecados. Porque nós somos, nós não vivemos no pecado, mas nós somos crentes, pecadores arrependidos. Nós não vivemos na prática do pecado, porque a morte de Cristo nos livrou disso. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais, mas nós somos ainda pecadores. Isso é importante. Mas Deus oferece o perdão. Embora ele julgue, ainda assim ele vai retardando o tempo e oferecendo perdão. Ele vai retardando para que as pessoas possam se arrepender. Não podemos compreender Deus longe de suas obras, porque o que Deus faz flui de quem ele é. Lembra do caráter? Deus faz as coisas que vêm do caráter dele. Tá certo? Aqui está uma lista resumida das obras de Deus passadas, presentes e futuras. Deus criou o mundo. Ele não prova, porque é pela fé. Mas Deus criou o mundo. Ele ativamente ainda sustenta o mundo. É ele que mantém o mundo. Teve um cientista que falou que se a Terra ela estivesse 10 centímetros longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Terra estivesse 10 centímetros próximo do Sol, nós morreríamos esturricados. Ou seja, quem colocou nesse exato local? Quem mantém nesse exato local? Deus sustenta o mundo. Deus sustenta a sua obra, porque ele garantiu que ele vai restaurar tudo isso. E isso, pessoal, tem que calar no nosso coração com esperança. Nós temos, nossa, tá vendo aí, ó, planta, mas não está mais produzindo o suficiente, está difícil, cada dia mais tem que usar mais adubo, mais trabalhar na terra, está mais dificultoso, nossa, parece que as coisas só estão piorando, mas ele garante que ele vai restaurar tudo. E nós temos que crer nessa garantia de Deus. Ele está executando o seu plano eterno, que envolve a redenção do homem, da maldição do pecado e da morte. Lá no Gênesis, o homem pecou. E o correto era ser morto. Mas ele está providenciando essa redenção do homem desse pecado. Ele ainda atrai as pessoas para Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Ele atrai as pessoas para Cristo. Ele disciplina os seus filhos. Há situações em que nós vivemos que nós não compreendemos. Mas por que estou passando isso? Eu tenho trabalhado tanto, as coisas não têm sido favoráveis. O que é? Não podemos esquecer que Deus fala que ele é pai. Como pai, às vezes ele disciplina os seus filhos. Se você olhar a história de Israel, você vai ver que, olha, quando Israel pecava e ia para o lado da idolatria, Deus preparava um povo para vir levar Israel como escravo. Era só Israel. Se voltar para a idolatria, Deus levava Israel como escravo. Aí Israel ficava lá como escravo, ele se arrependia, pedia perdão para Deus. Deus voltava ele para o local e voltava a crescer e a ficar bem. Pecava, Deus corrigia ele. Se arrependia, Deus restaurava o estado anterior. E ele julgará o mundo, conforme Apocalipse, é o chamado trono branco, o julgamento do trono branco. O relacionamento com ele, na pessoa de Cristo, Deus se encarnou. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem e é, portanto, a ponte que faz esse relacionamento entre Deus e o homem. É somente através do Filho que podemos ter o perdão dos pecados, amado. Não é através do irmão João, não é através, é só através de Jesus Cristo, hein? Fora isso, idolatria. Só que nos reaproxima de Deus é Jesus Cristo, não há outro. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude, ou seja, tudo de Deus. Assim, para saber realmente quem é Deus, tudo que temos que fazer é olhar para Jesus Cristo. Olha que nós olhamos para Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por nós, nós vamos entender quem é Deus. Para concluir, irmãos, para concluir, em nosso relacionamento com o nosso Deus, é importante que tenhamos uma real noção de quem e como a Bíblia nos descreve quem é o nosso Deus. Para ter um relacionamento perfeito com Deus, nós precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus? Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é amoroso, mas Deus é justo. Deus é justo. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse é o nosso Deus. Ele não muda. Este conhecimento nos capacita a confiar ainda mais nele e nos manter fiel a ele. Se nós que acreditamos num Deus que é amoroso, que quer o melhor para a nossa vida, mandou seu único filho para morrer por nós, tem feito maravilha em nossa vida, tem sustentado a terra, nossa, não tem como você não crer no Deus desse, você não confiar no Deus desse. Se você não apresentar as suas dificuldades para um Deus desse, você não apresentar as suas situações para um Deus desse, não tem como você não confiar num Deus desse. Ele relata na sua palavra o que ele é e o que ele faz. Ele demonstra na sua palavra quem ele é. Esse é o Deus que nós acreditamos. Todo poderoso. Imagina um Deus todo. O que você precisar, Deus é capaz de fazer. A hora é dele, o jeito é dele, o momento é dele. E como falamos, às vezes ele usa a situação para disciplinar. Ele usa a situação para disciplinar. Nós temos que entender isso. Mas ele é capaz de tudo. Ele criou tudo a partir do nada. Deus criou tudo a partir do nada. Tudo que existe foi criação dele a partir do nada. Por isso, devemos sempre estar buscando conhecer a cada dia mais o nosso Deus. Cada dia nós temos que buscar conhecer a Deus, saber mais de Deus. Não dá mais para viver crente de chavão. Aquelas frases que usa, não, Deus é. Não, Deus é bom, é óbvio que Deus é bom. Mas tem que ter um relacionamento próximo com Deus. E o relacionamento com Deus acontece principalmente em dois momentos. Primeiro, e absoluto, na oração. É na oração que você tem um contato direto com Deus. É na oração que você fala direto com Deus. É na oração que você vive aquilo que Adão e Eva viviam com Deus no paraíso. Só que oração é falar e ouvir. Oração não é só falar para Deus. Oração é falar para Deus e esperar o que Deus quer nos falar. Qual que é a resposta de Deus? Qual que é revelação de Deus. E o segundo, que nós temos que ter isso com convicção. Primeiro, oração. Segundo, conhecer a sua palavra. Conhecer o que ele está falando. Conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. A cada dia que passa, nós temos que buscar conhecer mais a Bíblia. Nós falamos que a revelação divina, ela é progressiva. Houve um tempo que Deus falou para Adão, Adão que ele iria cobri-los com peles de animais. Foi o suficiente para Adão entender. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, você pega uma pessoa que tem informação, e informação não é sabedoria, se você não conseguir demonstrar para ele, através da inspiração divina do Espírito Santo, ele sequer para te ouvir. Porque o conhecimento humano, amados, como Daniel fala, cresceu muito. São muitas informações. É muita coisa. As pessoas querem ler, querem ver o que está escrito, querem entender o que você está pregando, querem entender o que você está falando. Não aceitam mais de boca fechada. Um adolescente, um garoto, nossa, se você só jogar, ah, mas está escrito aonde? Por que isso? O que é isso? É natural dessa geração essas dúvidas. É absolutamente natural. Sabe o que é natural? Porque é estimulado pela imprensa. É estimulado pelo mundo. O mundo estimula a ter dúvidas. Isso me lembra com clareza a ação de Satanás no Jardim do Éden. O que Satanás fez através da cobra no Jardim do Éden? Com relação ao primeiro casal. Pôs dúvidas. Não, mas é isso mesmo que Deus falou? Será que é isso? E é o que as escolas, o que é o mundo faz hoje. Mas é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E se nós não tivermos convicção do que estamos falando, corre-se o risco de eles nos convencerem. Corre-se o risco. Imagina o Japão, um país tão evoluído. Um quarto do povo não acredita em Deus. Ah, mas no Deus cristão? Não. Não está falando. Ateu não acredita em nenhum Deus. Não estou falando que de Deus, não estou falando que 25% não são cristãos no Japão. Não é isso. Eles não acreditam em nenhum Deus. Acreditam em si próprio. Então, irmãos, hoje a informação é muito rápida. A internet, você entra na internet, você tem informação que é coisa absurda. Só que às vezes falta sabedoria. Você pega um texto na internet, você vai ler o texto, você não conhece a Bíblia toda, não conhece a história da redenção, não conhece a história da Bíblia, você é enganado. Porque a função deles é exatamente essa. Primeiro, lançar dúvidas. Mas Deus, que você acredita, é poderoso mesmo? É isso mesmo? É o que Satanás fez. Mas é isso que Deus falou? Vocês não podem, aí já vai, não podem nem tocar. Deus não falou nada disso. Já começa a acrescentar coisa ao texto bíblico, a palavra de Deus, já desvirtuou toda a palavra. Por isso que o conhecimento, amados, da Bíblia, nos dias atuais, é absolutamente importante. E associado à Bíblia, uma vida de comunhão. E a comunhão com Deus, ela só se dá através da oração. Porém, este conhecimento bíblico não pode ser estático, parado. Passei tudo, vou ficar para mim e tal. Não. Ou teórico, ou de contemplação. Você aprende muito, você fala, puxa, olha que bacana, eu sei tudo, hein? Nossa, que interessante. Não. Esse conhecimento não pode ser assim. Mas ele deve ser manifestado através de ações. Deve ser manifestado através de ações. Atos de bondade, amor ao próximo, e que esses atos e ações fluam através de nós para uma convivência harmoniosa com o nosso Deus e nossos semelhantes. Com o nosso Deus e nossos semelhantes. Amados, nós viemos para a igreja para aprender a respeito do nosso Deus. Ele nos ensina e nos capacita. E aí, ele já dentro da igreja, ele já nos prova. Dentro da igreja. Você conhece Deus? Não conheço. Conhece a Bíblia? Todinha. Conhece tudo que tem. Mas, conhece o seu irmão? Como é que você se relaciona com o seu irmão? Tem perdoado o seu irmão? Ou só tem visto defeito do seu irmão? Tem criticado o culto? Tem criticado o louvor? Tem criticado a igreja? Como que você conhece a Deus e não manifesta carinho, amor, amizade pelos semelhantes? Não dá certo. Deus não pode aceitar isso. Nós aprendemos que Deus é santo e isso é pecado, Ele não aceita isso. Nós aprendemos que Deus é amoroso, Ele não aceita alguém que não seja amoroso. Nós aprendemos que Deus é de relacionamento, Ele não aceita alguém que não seja de relacionamento. Não dá para ser cristão sem pelo menos tentar isso. Obviamente que não é baixo, a santificação não vai acontecendo, mas você tem que buscar santificar-se. Você tem que buscar aprender e praticar o que Deus tem ensinado. Porque senão nós seremos muito bom conhecedores de Bíblia. Tem um texto na Bíblia que assusta, sabia? Tem um texto na Bíblia que assusta. Porque há uma passagem em que Deus fala que alguns vão chegar para você, mas Deus, em teu nome expulsamos demônios. Fizemos pregações maravilhosas. Realizamos culto. Lindos. Levamos muitas pessoas a Cristo. E a Bíblia fala que Deus vai ficar com você, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Então isso é perigoso, irmão. Nós temos que parar para refletir nisso. Nós temos que aprender e praticar. Se aprender e praticar, não funciona. Se aprender o coração estiver duro, não funciona. E é o inimigo que faz o nosso coração endurecer. É o inimigo que faz com que fez o coração de Adão e Eva endurecer. Imagina, eu hoje aqui tentei passar para vocês quem é Deus na Bíblia. Coloco no texto que não é exaustivo, porque ninguém consegue falar exatamente quem é Deus. Não consigo. Tentei falar o máximo que a Bíblia diz e apontando versículos. Não consigo falar quem é Deus. Adão e Eva conhecia Deus, vivia com Deus, e Satanás tocou o coração deles para endurecer. Não vai tocar o meu? Claro que toca! E toca o seu também. Porque a Bíblia se nos chama todos os pecadores. Então nós temos que estar atento a isso. Orar, aprender e praticar. Orar, aprender e praticar. Praticar a palavra que é de Deus, não é do João. Coloquei todos os textos, pedi para que imprimisse, para que durante a semana os irmãos pudessem fazer uma reflexão. Para que os irmãos pudessem fazer uma reminiscência. Buscar no texto e verificar se está errado ou não. Nós somos falhos, fracos e pecadores. Por isso somos dependentes de Deus. Mas o que nunca nós podemos fazer é parar de buscar a Deus. De parar a ser semelhante à estatura do varão perfeito. De parar de buscar cooperar com o Espírito Santo para mudar o nosso jeito de ser. Nós temos que participar dessa cooperação, que é a santificação. Nós participamos disso. O bom dia, quem fala somos nós. O Espírito Santo está falando, nós temos que falar bom dia, mas quem fala somos nós. O estender a mão, quem faz somos nós. Ah, mas o Espírito Santo não estendeu minha mão. Ó, brincadeira, né, meu? Aí não. Então nós temos que dar esse passo, nós temos que cooperar, nós temos que aprender a praticar exatamente o que está na palavra. A minha proposta é, durante esses três cultos, eu falei com o irmão Luiz, é falar primeiro de quem é Deus. Próximo, a gente vai procurar falar de quem é Jesus na Bíblia. E o terceiro, a gente vai procurar falar quem é o Espírito Santo na Bíblia. Para que nós possamos ter uma ideia bíblica de quem é Deus. Você sabendo quem é Deus biblicamente, você só se deixa levar por heresia se você não prestar atenção no texto. Se você não buscar conhecer a palavra. É certo, amigos? Essa palavra é a palavra de esperança. Deus tem falado nos nossos corações. Nós temos que voltar para Deus, nós temos que nos entregar a Deus, nós temos que acreditar que o ministério é do Espírito Santo e que Ele quer o melhor para a sua igreja. Ele quer o melhor para a sua igreja. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai fazer a obra. Porque Ele está fazendo a obra. A igreja é do Senhor. E a Bíblia diz que nada, nem o inferno, prevaleceria contra a igreja. E nós temos que crer nisso. O que é mais importante, eu não sei a dificuldade que você possa estar passando. Não sei. Impossível saber. É impossível. Mas eu sei que o nosso Deus é Deus de promessa. Ele garante um futuro bom. Ele garante que se nós permanecermos firmes, sem heresia, sem buscar coisas que não são necessárias, nós vamos morar com Ele no céu. Nós vamos morar com Deus no céu. Quantos são deles? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por falar a teu respeito. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa calar, Senhor Deus, com os corações nossos, que nós possamos compreender a sua verdadeira mensagem, que nosso coração, Senhor Deus, possa estar disposto, Pai, a cumprir as suas orientações e determinações, que nós possamos a cada dia mais, Senhor Deus, nos humilhar na sua presença. Pai, abençoa a sua igreja, abençoa aqueles que estiverem presentes, abençoa aqueles que porventura não puderem estar presentes, Senhor Deus. Sei com a tua igreja. É a oração que nós fazemos, sincero, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém.